sitcom. Um linguajar clandestino, peu na área. Lá vem de novo esses menino. Com simples microfone, minha existência faz sentido. E mesmo no anonimato eu já me sinto conhecido. Nem tudo é consumido como um fato consumado. Nem preciso tá armado pra invadir o seu mercado. Sabe, eu pouco falo, mas o que eu falo importa. Duvida essas palavras mortas que se ressuscita. Inveja chega, bate de front e sem pedir passagem. Eu nem tenho, nunca tive esse dom, mas faço meu som, semelhança e imagem. O que é seu é nosso, então agora somos sócios. Ver você feliz pra mim hoje é um grande negócio. Sabe quem diz que é um fracasso? Fracassa, vive infeliz. Mente, todos têm sua alma, não sabe se soma ou subtrai. Nasce, vive, morre, não sabe se equilibra. Levanta ou cai, glória ao pai que vê de cima, tudo registra. Ele te deu a vida, é uma firma, então pega e administra. Se tem saúde, já encontrou um tesouro sem pista. A vida ilude, mas se ainda não viu, com simples microfone minha existência faz sentido. Mesmo no anonimato eu me sinto conhecido. Nem tudo é consumido como um fato consumado. Eu não preciso estar armado pra invadir o seu mercado. Com simples microfone minha existência faz sentido. Mesmo no anonimato eu me sinto conhecido. Nem tudo é consumido como um fato consumado. Eu não preciso estar armado pra invadir o seu mercado. Perdi a casa, fui pra rua, perdi a hora, tô atrasado. Perdi a rima, fiz freestyle, perdi a paz, tô revoltado. Já nem durmo mais, adivinha, perdi o sono. Mesmo sem criatividade, eu nunca uso carbono. Perdi o dinheiro, tô endividado, prejudicado. Perdi a vergonha e hoje até peço fiado. Vejo o meu lado, perco os dias, mas não um ano. Perco o ônibus, vou de táxi, de sapato italiano. É assim, um dia bom, um dia ruim. É assim, a gente perde o começo, encontra o fim. É assim, a gente perde, ganha, bate, apanha. Perde o prêmio, mas insiste na campanha. A gente perde o passado e ganha o futuro. A gente perde o controle, bate no muro. A gente paga a luz e fica no escuro. E mesmo estando certo, perde a causa porque é burro. Com simples microfone minha existência faz sentido. Mesmo no anonimato eu me sinto conhecido. Nem tudo é consumido como um fato consumado. Eu não preciso estar armado pra invadir o seu mercado. Com simples microfone minha existência faz sentido. Mesmo no anonimato eu me sinto conhecido. Nem tudo é consumido como um fato consumado. Eu não preciso estar armado pra invadir o seu mercado.